4:09, como eu havia falado há pouco, eu vou conversar agora com a Manuela Sanches. A Manuela, que é proprietária da Enlink, aqui em Foz do Iguaçu, uma empresa que está inovando aí, permitindo que, da mesma forma, né, que as crianças levam seus bichinhos de estimação, algum é permitido levar nas escolas, nas creches e tal, a Manuela agora está inovando, deixando esses animaizinhos de estimação na sua empresa, lá na Enlink. Boa tarde, Manuela. Boa tarde. Como é que se deu isso? De onde que surgiu essa ideia, Manuela? Então, essa foi, na verdade, uma sugestão que foi trazida pelo pessoal que trabalha lá. Eles leram um artigo na internet sobre uma empresa de fora, de outro país, que fazia isso. E a gente falou, por que não? Né? Por que não começar a trazer aqui também? Eu acho que só tem a agregar só coisas positivas. A Enlink, vocês trabalham com o quê? A gente trabalha com marketing digital. Então, tudo que for assim, publicidade, marketing na internet, a gente desenvolve. E o pessoal gostou da ideia? E são quantos funcionários na sua empresa? Nós somos em 14 pessoas. E todo mundo adorou a ideia. Todos têm animal de estimação? Nem todos. Mas até quem não tem bichinho, até não tinha muito contato, a gente vê que na sexta-feira, que é o dia que a gente faz isso, já fica um clima mais leve, todo mundo já chega com um sorriso no rosto, fica brincando com os bichinhos, é bem legal. Eu brincava que muitas empresas, né, que já tem um certo rigor durante a semana toda, tanto no vestir como na maneira de se portar, na sexta-feira adota o casual day, né? Você coloca uma roupa mais despojada, se uma empresa que você tem que andar de uniforme, eu tenho que andar de terno e gravata, pode colocar uma roupa mais à vontade, né? Um dia que as pessoas, já estar próximo ao final de semana, as pessoas ficam mais descontraídas, tem aquele clima mais leve. E agora com essa presença dos bichinhos lá na empresa, imagino que deve criar um ambiente bem diferente, né? Ah, sim. É que lá a gente brinca, assim, que o nosso é casual todo dia, né? Porque todo mundo se veste bem à vontade, assim. Então, na sexta-feira, a gente quis fazer algo diferente. No ano passado, no inverno, a gente fez o Pantufa Friday. Foi todo mundo de pantufa. E depois, um tempinho depois, surgiu essa ideia dos animais de estimação. Quantos animais vocês hoje estão recebendo lá na sexta-feira? Ah, varia bastante, assim. No máximo, já levaram 2 ao mesmo tempo. Aí, outros dias é 1. Agora, para essa sexta-feira, está todo mundo ansioso que uma das pessoas comprou um cachorrinho, então ele bebezinho. Aí tem a maior expectativa. Isso está incentivando, você vê que está incentivando o pessoal a adquirir animal de estimação. Muitas pessoas que gostam, mas acham que não tem jeito, né? Ou de repente não sabem que gostam. A partir do momento que tem a convivência ali, o pessoal acaba adotando, até levar a adotar ou comprar um bichinho de estimação. Ah, com certeza. Todo mundo acho que vê, assim, como isso faz bem, né? Acaba se inspirando e quer levar isso para casa também. O que reflete a presença de um animal de estimação, assim? Você acha que influenciou na maneira das pessoas trabalhar, no comportamento das pessoas ali, dos teus funcionários na empresa? Ah, influenciou sim. Desde o primeiro dia, assim, fica um clima, assim, menos estressante. Até mesmo quando tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a presença dos bichinhos acalma todo mundo, deixa, assim, um clima mais de brincadeira. Então, foi muito bom. Todo mundo brinca, pega no colo, tira fotos. Toda sexta-feira é uma enxurrada de fotos nas redes sociais de todo mundo que está lá. Aliás, a gente já pôde perceber, inclusive aqui até a nossa produtora aqui, a Angélica, estava mostrando um cachorro, acho que era um pincher, com uma canetinha na boca ali, fazendo... Uhum. Né? Aí a gente, puxa vida, é bacana isso, né? As pessoas criam um clima de descontração, que acho que até estimula, principalmente com o tipo de trabalho que vocês fazem, que é de muita... criação, né? Então, acho que isso estimula, né, os projetos, o processo de criação na empresa. Ah, sim, com certeza. É de saída mesmice, assim, né? E eu acho que a maioria das empresas, não sei por que tem esse receio de tentar coisas novas, de achar que as pessoas não vão render tanto ou que não vão levar o trabalho a sério. Que vão ter o foco só naquilo que está ali, no diferencial, que é, nesse caso, um animalzinho de estimação, e não voltar para a sua atenção para o trabalho, né? O que é errado pensar, né? Ah, com certeza, porque eu acho que certas coisas que distraem, mas de uma maneira positiva, fazem que a hora que a pessoa volta a trabalhar, ela volta mais feliz, até acaba se concentrando mais, desenvolvendo melhor o trabalho. Acho que isso dá para aplicar, você com essa experiência que você está tendo lá, Manuel, você acha que dá para aplicar esse sistema aí em todo tipo de empresa, ou em empresas que não tem problema em receber animais, empresas que não trabalhem com higiene ou saúde, mas dá para, você acha que é válido isso? Ah, com certeza. Eu acho que as empresas poderiam experimentar, de repente, fazer só de vez em quando, não precisa ser toda semana, mas para ir sentindo como as pessoas reagem, assim. E, é tão gostoso. Ah, imagina, para quem gosta, eu como adoro bichinhos de estimação, conversava pela manhã aqui com o Guilherme Wojciechowski, falando a respeito disso, a gente disse, mas já pensou que eles vão levar gato, cachorro, um papagaio, será que vai dar certo levar? E eu falando, olha, gatos e cachorros podem conviver muito bem, eu tenho gato em casa, tenho cachorro em casa, tentei ter uma calopsita, não deu muito certo, porque o gato acho que gostou mais da calopsita do que eu, então a gente achou melhor não deixar. Mas eu imagino assim que eu tipo de diferencial, né, Manuela, que você que trabalha com esse tipo de esses trabalhos que você faz, que é de marketing, que é de criação, como eu já falei, é um diferencial que isso traz diferença no rendimento do funcionário. Ah, sim, com certeza. A gente está acostumado a trabalhar com marketing digital, que é algo que muda o tempo inteiro, assim. Então, a gente não tem como no nosso trabalho não ser flexível, ser rígido. Então, por que a gente seria assim no nosso ambiente de trabalho, né? Então, isso veio junto com várias mudanças que a gente fez lá no escritório. Pintamos as paredes, colocamos aquelas tintas de giz para todo mundo poder escrever, desenhar. E os bichinhos acho que foram a melhor aquisição, assim. Falando no ambiente geral de trabalho, Manuela, o que esse tipo de atitude que você traz de benefício para o funcionário, para a empresa? Nós temos hoje grandes empresas multinacionais que têm esse diferencial, né? Empresas que propiciam academia para os funcionários, né? Eles têm a ginástica laboral logo pela manhã, né, as mães, algumas das grandes empresas têm até escolinha, creches dentro das empresas para as mães que têm seus filhos, mães que precisam amamentar, no caso da empresa Google, que nós falamos aqui, né, da onde são os inovadores nisso, né, eles têm área de lazer, as pessoas trabalham totalmente à vontade, de chinelo, de bermuda, como no seu caso lá fizeram a Friday, pantufas Friday. O que que isso auxilia, Manuela, no rendimento do funcionar, no rendimento da empresa? Bom, eu acho que o reflexo do quanto a pessoa se sente à vontade e feliz impacta diretamente ali no trabalho que ela está fazendo. Então, aquela velha história, a gente acaba passando a maior parte do nosso dia dentro do trabalho, né? Então, o que a gente puder proporcionar para que o ambiente seja confortável, seja agradável para todo mundo, ótimo. Né? Assim, com certeza as pessoas vão mais felizes, isso reflete em tudo na vida, não só no trabalho, né? O rendimento do funcionário é diferente também, né? Sim, com certeza. Você acha que isso dá para ser aplicado, então, em qualquer ambiente de trabalho? Vamos começar a trazer aqui um gato, cachorro aqui para a rádio também, em outras empresas também. Ah, sim. E até preocupação, que nem você pontuou algumas coisas. A gente sempre se preocupou, assim, com coisas diferentes lá na agência também. A gente tem a questão de fazer alongamento 2 vezes por dia, então, de manhã, no final do dia. Tem certos dias da semana que a gente compra frutas para as pessoas. E entre uma série de outras coisas, e que a gente vê que vai impactando até na maneira como as pessoas vivem, assim. Maneira do funcionário não se sentir cerceado, né, nas suas funções, e trabalhar com alegria e com certeza, que a gente falou, o rendimento é totalmente diferente, né? Sim, eu acho que as pessoas, principalmente de outras gerações, assim, tem o pensamento que, que as pessoas, os colaboradores vão acabar ficando folgados, que vão se aproveitar se você ficar dando benefícios, mas pela experiência que a gente está tendo, isso não está certo. Porque a forma também que você, é a forma de gerir o teu funcionário, você que dita o ritmo, né? Se você quer ter um funcionário que tenha um bom rendimento, não quer dizer que você vai oferecer certas, entre aspas, vamos falar, regalias, porque ele vai se aproveitar disso. Bem pelo contrário, você tem uma maneira que você tem de cobrar mais postura. Estou te oferecendo isso, mas em compensação, preciso que você me dê um respaldo também. Ah, com certeza. Eu acho que esse é o ponto, é uma troca. Né? Então, se você está querendo receber uma colaboração, um trabalho de qualidade em troca, você também tem que proporcionar coisas boas para quem está ali junto com você, né? É um funcionário feliz, empresa feliz, né? Com certeza. Bacana, então, Mariana, obrigado. Manuela, perdão pela sua participação. Achei muito interessante, muito bacana mesmo essa iniciativa. Quando foi sugerida essa pauta para a gente, falei, puxa, acho que vai ser muito interessante para a gente mostrar. É inovador, eu não conheço, fora vocês agora, aqui em Foz do Iguaçu, outra empresa que tem, você me falou que trouxe essa ideia, né? Antes até de ver ali da Google, mas você é outra empresa fora de outro país. Eu acho que uma iniciativa muito interessante, que vale a pena mesmo o pessoal, né? Seguir, que seja não, de repente, não um animal de estimação, mas criar um ambiente de trabalho onde o funcionário se sinta feliz, trabalhe feliz e que tenha um bom rendimento, né? Logicamente, só quem tem a ganhar é a empresa, né? Com certeza, todo mundo, né? Tá certo. Eu conversei então com a Manuela Sanches. A Manuela Sanches, que é proprietária da empresa Enlink, aqui de Foz do Iguaçu, já foi especializada em marketing digital. Inovando aí, agora criando, já teve a Pantufas Friday, agora criando o Pet Friday, vamos chamar assim, né? O Pet Friday, né, Manuela? Sim. Obrigada então pela sua participação. Agora 4 horas e...